fazendo viver. Tu destes quando eu já não tinha. Me estendestes teus braços quando o mundo me abandonou. Alegria me destes quando antes só havia amargura. Me destes amor quando ninguém me quis amar. É por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que te amo, Senhor. Tomastes minha vida e meu coração, e uma nova criatura eu sou. É por isso, Senhor, que a ti canto. É por isso que eu te louvarei. Me destes amor quando ninguém me quis amar. Tornastes meu pranto e meu lamento em gozo. Todos meus sonhos tornaram-se amor, quando ninguém me...